Brasil 4007, chame Recife em 13325, alterno 288, bom dia. 2325, 288, bom dia. 13325. 3325, 288. Jet 6700, cópia. Yep. 6700, autorizado para o Galeão, nível 340, via Apenzulu 14, decola da pista 17, curva à direita, fila da El, transição Bless, controle em 119.35, transponder 5003. Autorizado Galeão, nível 340, pelo Apenzulu 14, decola da 17, curva à direita, saída da El. Vou chamar para puxa estacionamento, quanto é a minha dúzia? Chamará quando pronto, SM700. dia, sou de Salvador, aqui é o Azul Alfa Yankee Charlie. Alfa Yankee Charlie. Senhor, eu peço autorização de reboque do pátio 3 até posição 01 no pátio 1. Se iniciar no pátio 3, vai reportar para ingressar a pátio principal. Ok, iniciar no pátio 3 e reportar no pátio principal. Gente. Solo Azul Yankee Charlie, está autorizado a ingressar no pátio principal? Afirmativo, prossegue até a posição 01, no reporte ao término. Yankee Charlie, gente. Charlie, confirma o término de reboque no portão 01. Muito obrigado aí, então, bom dia. Sim, bom dia.